pai mal conhecia. O assassino louco nunca registrou. Sua mãe coitada rezava toda noite pra Virgem Maria, pra que nada de ruim aconteceria. Nada disso adiantou. Cresceu um psicopata com a mente atordoada, um ser humano demoníaco, terminara de brotar. Uma mais na lista das estatísticas, poucas vezes fora a escola. O que aprendeu foi no mundão, sua mãe, sua vida. Uma grande amiga, um dia desses conheceu seu pai. Lembrou dos tempos de infância, muita revolta ou ignorou. Tantas vezes comentaram, zolou, se pá, jogaram o pra trás. Ele absorvia tudo aquilo que é cabrito, tem que ceifar, atrasou, tem que bordar. Exemplo forte que aqui se faz. Mais um assassino periculoso, sem emoção. O dono da quebrada quer crescer meu, a suína sem compaixão. Vida, um perigo, todos aos seus lados estão marcados. Cresce mais um malvado da quebrada. Ele não queria ser assim, mas o destino o traiu, enfim. Então, o que? Vender umas dólar, meter assalto e alguma lotérica. Fazer dinheiro e viver na estoura. Tirar onda de carrão, ter status. Motos pra fuga e na sequência se obter as quadradas loucas. Disseram por alto que o fulano que aguentou, atrasou. Sangue no olho, nem um pouco corra atrás. Quando encontrou, arrastou da cinta sua amiga querida, quadrada cromada. Coração de pedra, sempre gostou de uma erva. Um ódio pelo mundo amargo, o fato de ter sido abandonado. Relaxado, não encosta, tira o zó e desliza, senão tu vai levar. Estúpido nada, tira até os cana. Pega propina, velho, o que fazer? Passa mais tarde na skin e pega a velha branquinha. A droga mais querida das vadias. A droga mais querida das vadias. Cê tá arisco, parceiro, fiche com as dragas na mão. Desacredita, trutão. Aí é bala, aí é vala. Canalha que não é nada, cuzão, sustenta a parada. Segura a bronca, nem reza braba. Pode esperar o momento da morte chegar. Absorver as barbáries que cometeu. O fim é sempre inesperado, sem salvação. Aí cê recorda lá dos canhão, lá dos irmãos, que decretou o filme não acabou. E cê tá ligado, inúmeras vezes indignado, sem se dar conta, sem se dar conta que situação. Aí como evitar, é só mais um finado, só mais uma lágrima de um bandido cruel. Cê foi pro céu, ou foi pro inferno, seu anjo Gabriel. Aqui não foi um dos certos, não evitou, não foi sagaz, perdeu a linha. O fim é eficaz, peso real, contrariando o sistema. Renan esbofe, atitude versus animal. É diferente, é bem mais quente. Ser verdadeiro bandido é mais um passo à frente. É bem mais sério, é seu mérito. Aqui lamúrias de trão, orando pra que não mais role no rosto. Lágrimas de um ladrão.